O 173, chama agora o centro Recife, 125, decimal 1, OPR 1, 2, 8, decimal 35. Firme a frequência, por gentileza, que é muito baixa, no 173. Área 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35. Ok, 125, 12835, no 173. Salve, Salvador, Golfo, Juan Alfa. Eu sigo o Golfo, Uniforme Alfa. Bom dia, senhora Golfo, Juan Alfa, está aqui no Pad 3, posição 1, Romeu. Solicita autorização de reboque até o Pad principal, ponte número 2. Nada, Célula, número 2, autorizado, reporte terminando. Ok, sim, senhora. Paulo, bom dia, Gondor 561, no centro da informação Foxtrot, consigo o próprio cofre a Galeão. O 161, Galeão autorizado em nível 360, decolando da pista no zero com curva direita na subida da El, lenda Irumi, após intercepta per novembro 857. Aciona 5401 e o controle 120 para sinal 8. 143.60, decola 510, primeira completeira, da El Lele e Ru, intercepta por novembro 857. Transponde 5401 e o controle 120 para sinal 8, bônus 561, posição é a 110. Correto, será pronto para o estacionamento Golfo no 561. Chama da Golfo no 561. Controle Salvador, bom dia, 3216, com informação ECO, autoriza 230 para 1950. 3816, bom dia, sem identificação, terceira via chegada à Mário, para o meio de voo 050, ajuste ao altímetro 1013. Descendo para 050, 0013, 3816. Alguma chance vaga direto ao Serra Victor 366? Autoriza a Serra Victor 366, está 386. Graças, descendo ao 050, Serra Victor 366. São 3816, está autorizado para o procedimento terminado. Estamos 0 do separador 2500 PES, altimetro 1013, no forno, passando Serra Vida 366. São 3816, autorizado a descer a 2500 PES, ajustado 1013, e executar o RNAS 2500, reporta o Serra Vida 366. Doutor, eu vou no 561 no ponto 10, com o Tibete também. Autorizado no 561, chama pronto para ataque. Senhor, passando no 561. Salvador Golfo, Alfa, informa Terra de Rebota, Ponte 2. Grato, bom dia. Salvador Golfo, Alfa, informa Terra de Rebota, Ponte 2. GPR no Golfo, informe Alfa, bom dia. Bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, Azul, Alfa, Yankee Tango. Alfa, Yankee Tango, bom dia, preciso. Por gentileza, gostaria de saber se é possível a gente fazer o teste do ELT aqui da aeronave às 5 horas do Lula. Guarda só um instante, a gente vai ter que coordenar com o controle de cabeça ou alguma coisa também, ok? Tá ok, então eu aguardo retorno da senhora. Para o táxi Golo 561, com 142 a bordo, autonomia de 3 horas e 35, alterna Campinas. No 561, autorizar táxi, parte principal indo no ponto de espera com a torre 8895, ajuste no 0 no 3. 7013, dia parte principal indo no ponto de espera dia 295, Golo 561. Thank you. Altino 1, bom dia, prossiga. 1-8-1-1, já está pronto, na posição 8, preciso de autorização de tráfego para Porto Alegre. Gol 1-8-1-1, informação em curso agora é a Fox, autorizado para Porto Alegre, nível 340, decola da pista no zero com curva à direita, subida árvore 1, após Elefa, em Elefa, intercepta Pesulu 2-1, 5410, transponder 120, corrija 119, decimal 8, controle. Autorizado Porto Alegre, de voo 340, da 120 após decolagem, sua direita saída árvore 1, Elefa, após Pesulu 2-1, corrija transponder 410, controle 119, decimal 8, voo 181. Correto, no 81, chama para o estacionamento. Alfa Yankee Tango, confirma quanto tempo seria para check no out? Seria aproximadamente 2 minutos, Alfa Yankee Tango. Está autorizado, então autorizado. Tá ok então, obrigado. Nada, resposta, finalizando o check. Sumarei o termo do cheque, tá bom? Salvador, TAM 3816, Sierra Victor 366, visual com a pista 0. TAM 3816, chama de Torre 1, no 8, decimal 9, 5. 1895, grato, um bom dia, TAM 3816. Torre Salvador, bom dia, TAM 3816, agora 4 milhas para o Sierra Victor 372, visual. Oito no meio avistado, pouso autorizado, pistando 0, vento no 30 graus, 07 nós. 38 no meio, tem livre pouso, pista 10 graus. Bono 561, decolado aos 57, controle 1208. 208, Bono 561. Controle, bom dia, Bono 561, decolou, prefeito da Ela, se escuta. Radar, radar colagem, sua via saída da El para o nível 360. Via de El, nível 360, Gono 16, solo 59, direita 1219. 1219, 3816. Salvador, boa noite, TAM 3816. TAM 3816, Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, 09, TAM 3816. Torre Alfa e Tango. Prossiga, Alfa e Tango. Só confirmando o término do cheque do equipamento do ELT. Ah, ok, sentido o término, obrigada. Ok, obrigado.